E eles agora são muitos os cumprimentos, toda a gente quer abraçar e cumprimentar da casa ao Sandrino. Esta vitória era esperada. José Carlos Alessandrino. As vitórias só se ganham no final das urnas, depois das pessoas elegerem. E hoje há uma demonstração inequívoca que o Oliveira do Hospital está com um homem do seu povo, um homem igual a dentes, com coração, com sentimentos e que não trata as pessoas pelos números. Trata as pessoas como pessoas e o povo do Oliveira do Hospital correspondeu às nossas expectativas porque tínhamos o melhor projeto, tínhamos as melhores equipes e para mim é um grande orgulho esta viragem, demonstrando claramente que o povo do Oliveira do Hospital são pessoas inteligentes, sabem votar e fizeram a escolha certa e não nos defraudaremos. Hoje é o princípio de um caminho. As eleições não são final. É um princípio de responsabilidade com este resultado eleitoral. É sobretudo um conjunto que o povo nos dê de responsabilidade que confia em nós e o nosso grande mandato e a minha equipe não pode fraudar estas pessoas e faremos um grande trabalho daqueles que mais precisam e daqueles que estão mais carenciados. E por isso, Oliveira do Hospital vai entrar na senda de progresso e ganhou hoje aqui, sem dúvida nenhuma, passando por cima da calúnia, da difamação, aqueles hoje têm uma grande lição para aprender os derrotados. E Carlos? Têm uma grande lição hoje para aprender. Foram derrotados. Tem uma grande lição que não é através da calúnia, não é através da difamação. Se ganham as eleições, é com trabalho e isso o povo demonstrou que nós fizemos bem o nosso trabalho. Obrigado. Já acabo de assumir agora, cumprimentado por muita gente. A confusão é muito grande e eu estou a tentar fugir aqui para um buraquinho para conseguir ouvir-vos.